Pessoas paradas na esquina, assistindo a cena. Pele morena, vendendo jornais, vendendo muito mais do que queria vender. Vozes à toa, ecos na esquina, narrando a cena. Pele morena, vendendo jornais, precisando de mais. Agora, se te disseram pra não virar a mesa, se te disseram que o ataque é pior defesa, se te imploraram, por favor, não vire a mesa. Ouça o que eu digo, ouça o que eu digo, ouça o que eu digo, não ouça ninguém, ouça o que eu digo, não. Tantas pessoas paradas na esquina, fingindo pena. Criança pequena, cheirando cola, beijando a sola do sapato. E o que nos deve? Queremos em dólar. O que nos deve? Queremos em dólar. Queremos agora. Se te imploraram, por favor, não vira a mesa, então. Ouça o que eu digo, não ouça ninguém. Ouça o que eu digo, não ouça ninguém. Ouça o que eu digo, não ouça ninguém. Ouça o que eu digo, não. Eu digo, não ouça ninguém. Ouça o que eu digo, não ouça ninguém.